Sessão das Seis. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. É mais um Sessão das Seis que está começando agora nessa sexta-feira chuvosa aqui na cidade de São Carlos. São 18 horas e 2 minutos. É o programa de que número esse? Essa é a nossa 30ª edição do Sessão das Seis. Esse então é a nossa 30ª edição do Sessão das Seis, que começa agora. Meu nome é Maurício Zatoni e eu vou continuar aqui com vocês na próxima uma hora, aqui curtindo músicas de trilhas sonoras de cinema e TV. É isso aí, pessoal. Eu sou Laura Teixeira, também aqui no Sessão das Seis com vocês. E lembrando, então, que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 18 horas, e você pode ouvir no sinal 95,3 FM em São Carlos e região e também no site www.radio.fiscar.br. Olá, eu sou Gabriela Nogueira. Eu queria lembrar que vocês podem entrar em contato aqui com a gente, com a produção do Sessão das Seis, através do nosso e-mail, sessãodasseis@gmail.com, ou pode seguir o programa também, a produção no Twitter, que é twitter.com/sessãodasseis, ou se você quiser falar com a gente agora, ao vivo, é só adicionar a gente no MSN da rádio, que é radiofiscar@hotmail.com, e aí conversar com a gente, dar palpite, dar sugestões, ou comentar as músicas que vocês estão ouvindo aí com a gente. E como todo Sessão das Seis, agora começa o bloco do ouvinte, a sessão ouvinte, em que você também pode participar ligando aqui pra gente, mandando um e-mail pra gente, combinando uma música de uma trilha sonora que você queira ouvir. E hoje a gente tem uma convidada, quem vai chamar ela é a Laura. É isso aí, a gente vai falar então com a Mariana. Você tá na linha, Mariana? Tô sim. Tá ouvindo a gente? Tô. Legal, então Mariana, que música que você escolheu hoje pra gente ouvir aqui no Sessão das Seis? Eu escolhi a música Cell, da banda The Seventh. Ah, e de que filme que é essa música? É do Sin City. E por que você escolheu essa música aí hoje? Ah, eu escolhi porque eu acho a música muito legal. Eu também não tinha visto o filme, apesar de já ter sido lançado já faz um tempo. Gostei muito. E essa música, na verdade, ela aparece bem rapidamente no filme, quase não aparece. É a música que a versão instrumental dela é a do trailer do filme. E aí eu fui procurar e a música é bem legal, acho que vale a pena ouvir ela inteira. Ah, legal, bacana. Quer mandar um recado aí, um abraço pra alguém? Bom, já que você falou, quero mandar um abraço pro Caio. Tá, legal. Então, Mariana, obrigado pela participação. A gente vai ouvir, então, a música Cells, do The Servant, trilha sonora do filme Sin City. Quando a gente voltar, a gente fala mais um pouquinho sobre a música e também sobre o tema do programa de hoje. Obrigado, Mariana. Obrigada. Tchau, tchau, Mariana. Pra todos os ouvintes da tchau. Rádio. Obrigado pra você também. Tchau. Bom, se vocês quiserem, então, participar do Sessão das Seis, manda um e-mail pra gente, sessãodasseis@gmail.com, que você fala aqui ao vivo, ou, se você até puder, pode vir aqui participar no estúdio com a gente. Lembrando também do nosso blog, onde está lá disponível todos os nossos podcasts dos programas anteriores, né? sessãodasseis.blogspot.com. Vamos então à música The Servant com Cells. Yeah. of a mess, like a rash on the back of a manky cat. Now in I go, like a fool, I can't resist dipping in the pool. I watch them watch me, I watch them too. Across the street, across the realm, I dress myself like a charcoal sketch. My eyes are brown and my hair's a mess. They annoy me, they so employ me. They could destroy me, they should enjoy me. We ain't Chinese, our funnies. I look for each other in the TV aí, pessoal, estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir The Servants com Cells, uma banda aí britânica indicada pela nossa ouvinte, Mariana Teixeira. Essa música faz parte da trilha do filme Sin City. E se você quiser participar do Sessão Ouvintes, também pode entrar em contato com a gente. A gente já passou aqui, mas vale a pena lembrar, o nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com. No caso aí, pra quem o pessoal tá perguntando, ah, mas tem que escolher a música antes e tal, não adianta ligar pra gente na hora do programa pedindo a música, a Mariana já tinha entrado em contato com a gente, na verdade, Mariana é minha irmã, vamos abrir o jogo aqui. Então ela já sabia do programa, já tinha falado com ela antes, já tinha escolhido a música, então a participação rola mais assim, a gente não tem um esquema de pôr a música na hora que vocês ligarem, então... É bom pedir durante a semana pra tocar na sexta. É isso aí, então entre em contato com a gente, estamos abertos para sugestões e recomendações, mas com... minimamente com antecedência. Isso, e lembrando que são ouvinte, não precisa necessariamente ter a ver com o tema da semana, né? Exatamente. A única coisa que precisa ter a ver é que seja uma música que você goste, de um filme que você curta também. Ou que você acha que merece tocar aqui no Sessão das Seis, né? É verdade. Mas então, vamos começar com o tema de hoje? Bom, por coincidência, né, o filme Sin City aí já tem uma referência ao nosso tema de hoje, que são as trilhas do filme do diretor Quentin Tarantino. Pra quem já conhece, ouviu aí o começo do nosso programa, já foi exatamente com uma faixa de uma das trilhas mais conhecidas dele, que é do filme Pulp Fiction. e que a gente vai falar mais desse filme durante o programa, né? Mas então, falando mais do Tarantino, então, um diretor americano, né? Como muita gente deve saber, e que ele foi muito importante aí nos anos 90 como um dos diretores aí que revolucionou um certo cinema independente nos anos 90. E continua sendo bastante importante também, continua sendo bastante inventivo nos últimos filmes dele também. E ele é inventivo também no aspecto trilha sonora, né? A gente tem que lembrar que as trilhas sonoras dele sempre são... tem bastante destaque, né? Então, acho que por isso e outras coisas ele mereceu estar aqui hoje no Sessão das Seis. Inclusive, foi até um pouco difícil de escolher, às vezes, algumas músicas, porque todas as trilhas deles, tem muitas músicas que mereciam ser tocadas aqui. A gente acabou escolhendo algumas músicas dos principais filmes dele, alguns diálogos também, que a gente vai tocar aqui hoje no programa. Bom, vamos começar então o primeiro filme de hoje, que vai ser Cães de Aluguel, que é o longa-metragem de estreia do Tarantino, né? Um filme de 92, que foi lançado no festival de Sundance Film Festival. Pra quem não conhece, é um festival aí de cinema independente. O filme teve 14 nomeações e 8 prêmios nesse festival. E também teve prêmio no Festival de Estocolmo, de Avignon e de Toronto, em 92 também. E ganhou o Independent Spirit Award em 93. Na verdade, ele, em toda a carreira dele, ele acumula 14 nomeações e 8 prêmios, né? Nesse festival primeiro que ele participou, em 92, no Sundance Film Festival, onde ele foi lançado, ele não concorreu. Ele concorreu ao grande prêmio do júri. Isso, onde ele foi nomeado a esse prêmio, mas ele não ganhou nenhum prêmio. Bom, mas então falando mais do Cães de Aluguel, exatamente, né? É um, pra quem não conhece, o filme que conta a história de um grupo de ladrões que é reunido pra fazer um roubo numa joalheria. Eles têm todo um plano, um esquema de um não conhecer o outro, de eles têm codinomes, né? Que inclusive são cores, que são os codinomes deles. Em vez, pra eles não se conhecerem, caso a polícia pegue um deles, não achar todo o bando. Só que acaba dando tudo errado, eles começam a desconfiar que tem um infiltrado, só que como ninguém conhece ninguém, também não tem como descobrir quem é um possível policial infiltrado aí nesse filme. E esse filme tem no elenco o Harvey Keitel, o Tim Roth, o Michael Madsen e o próprio Quentin Tarantino, que atua também no filme. E esse elenco dele, inclusive, muitos deles vão se repetir em vários dos outros filmes dele, né? E o Tarantino também adora dar uma parecidinha no filme, né? Filmes dele. Alguns outros seriados também que ele dirige, ele também aparece. Né? E como ele apareceu também em uma das funções dele de ator, né? Numa das participações dele como ator no seriado Alias, que é um seriado que eu gosto muito. Ele participou, ele era um vilãozão lá. E a trilha sonora aí do Cães de Aluguel, ela tem vários trechos de diálogos, né? Isso vai se repetir em muitos outros filmes dele, né? Que comercializa depois o CD com vários trechos de diálogo. Mas muitos desses diálogos é a locução de um K-Billy, que é um locutor de uma rádio que os bandidos aí, que os assassinos escutam. Assim como também tem um trecho de diálogo em que eles discutem o possível sentido da música Like a Virgin, né? E também da música True Blue, da Madonna, ambas da Madonna, né? E é um diálogo que depois virou uma grande hipótese sobre o sentido dessa música, né? Acabou convencendo muita gente. E todas as músicas são tipo dos anos 70, assim, só que de estilos variados, né? Tem rockabilly, tem rock, tem até country no meio. E a gente vai ouvir uma música aqui, que é um rock and roll aí que... tá na abertura do filme. Os personagens assassinos, eles têm uma, logo no começo do filme, uma caminhada em câmera lenta, assim, na qual eles são apresentados. E é o som dessa música, que fazendo uma grande referência a filmes clássicos de bandido, de bang bang americanos, né? Mas quem vai chamar a música é o K-Billy. Vamos lá, ouvir então. A música chama Little Green Bag, do grupo George Baker Selection. E quem vai chamar ela é o K-Billy, do Cães de Aluguel. KBILLY, home of rock. K-Billy super sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection, Little Green Bag. Just a kind of losing my mind. Pessoal, vocês ouviram aí Little Green Bag na voz do grupo George Baker Selection, e quem chamou ela foi o locutor K. Billy, da Realm of Rock, que é a rádio aí que os bandidos escutam, que é interpretado pelo ator Steven Wright, esse locutor, né? Agora a gente vai falar de um outro filme do Tarantino, que é o segundo filme dele, de 94, e ele foi roteirizado e dirigido pelo Tarantino, é o Pulp Fiction. Que ganhou, e todo mundo conhece Pulp Fiction, provavelmente, é um filme bastante clássico, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano, né? E o Oscar de melhor roteiro original. Tem no elenco, pra quem não se lembra, é o John Travolta, o Samuel L. Jackson, a Uma Thurman, que faz um papel aí com o John Travolta, contracena com ele, o Bruce Willis, o Tim Roth de novo, e o próprio Tarantino aparece também nesse filme. De novo. Bom, a trilha sonora desse filme é baseada em muito rock, surf music, pop e soul. E o Tarantino, ele não usou a trilha incidental, né? Ele apostou em músicas, né? Em canções, pra ir compor a trilha sonora e depois fazer o CD, que fez também muito sucesso. Até hoje essa trilha sonora é bem comentada, né? E no disco também, como a gente já tinha falado de diálogos, no disco tem várias faixas que são formadas só de diálogos, né? Os trechos clássicos, depois viraram clássicos, os trechos de monólogos e diálogos do filme, né? Um deles a gente vai ouvir agora na sequência, que é o diálogo entre o personagem do John Travolta e do Samuel L. Jackson, quando eles estão conversando sobre as diferenças lá culturais entre Estados Unidos e Europa. E é o Royal with Cheese, né? Quando eles falam sobre, enfim, as diferenças culturais. E na sequência a gente vai ouvir a música Girl, You'll Be a Woman Soon, que toca também numa cena clássica da Uma Thurman dançando lá na casa dela, enquanto o John Travolta está no banheiro decidindo o que fazer em relação a ela. Uma outra música que toca nesse filme, que a gente já tocou aqui no Sessão das Seis, que é a música do Chuck Berry, né, da cena da dança entre o John Travolta e a Uma Thurman, e a gente tocou aqui no filme sobre cenas musicais no ano passado. É o Concurso de dança, né? De twist que eles dançam, é verdade. É, exatamente. A gente pensou em colocar essa música, a gente falou, não, essa música já tocamos, vamos colocar outra. E, bom, então a música Girl, You'll Be a Woman Soon, é cantada aí pela banda Rouge Overkill. E a versão original, na verdade, é do Neil Diamond, uma música de 67. Mas essa versão aí de 94 do Rouge Overkill foi a versão que o Tarantino gostou e colocou no filme. Essa foi uma banda também conhecida nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos. Chegou a abrir shows do Nirvana e do Pearl Jam. E agora eles voltaram e parece que vão lançar um CD novo. Então vamos ouvir Royal with Cheese e depois Girl, You'll Be a Woman Soon, da trilha sonora do filme Pulp Fiction, aqui no Sessão das Seis, tema filmes do Tarantino. Okay, so tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? Hash is legal there, right? Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll a joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places. And those are hash bars. Yeah, it breaks down like this, okay. It's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have. Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going. No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is? What? It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. I seen them do it, man. They fucking drown them in that shit. Yeah. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my. Thank you. Estamos de volta com Sessão das 6. Acabamos de ouvir a música Girl, You Be a Woman Soon, da banda Urge Overkill, que é a música que faz parte da trilha sonora do Pulp Fiction. Eu queria mandar essa música aí pro Laranja, que deve estar ouvindo a gente agora. Ele pediu pra eu mandar a música do Pulp Fiction pra ele. Ele se formou hoje, graduou hoje, colou grau. Parabéns, Laranja. Parabéns, um beijo pra eles então, que estão ouvindo a gente lá no churrasco de comemoração. Bom, vamos pro nosso terceiro filme então, que é também o terceiro filme escrito e dirigido pelo Tarantino, que é o Jack Brown. Foi lançado em 97. O filme conta a história de Jack, uma comissária de bordo que se envolve numa rede de mafiosos, entre mafiosos e policiais, né? E aí ela tem que criar uma solução para sair dessa situação que ela se mete, né? Bom, e a protagonista, que é a Jack Brown, ela é interpretada pela atriz Pam Grier, que recentemente voltou a aparecer aí nas telas, participando do seriado The L Word, no papel de Kitty Porter. E o Tarantino, então, falando sobre a trilha do Jack Brown, né, ele já tinha escolhido a maioria das músicas do filme desde quando ele escreveu o roteiro, para ajudar a criar a atmosfera do filme, né? Em entrevistas ele fala, assim, que quando ele tava pensando no roteiro, já pensava numa música e já criava todas as situações em relação àquela música que ele já pensava desde aquela fase. Acho que isso é bem marcante na obra do Tarantino, né? E nesse filme também, como a gente já falou antes, também não tem aquela coisa de músicas incidentais e compostas pro filme, né? São essas canções que ele coloca pra ajudar a criar tanto o clima do filme quanto o próprio, os personagens que são que participam do filme. E a música do Jack Brown que a gente vai ouvir, ela chama Tennessee Stud, e ela é cantada pelo Johnny Cash, mas na verdade ela foi originalmente escrita aí pelo cantor de folk americano, cantor americano de folk, Jimmy Driftwood. Mas a versão do Johnny Cash é que a gente vai ouvir aqui, que tá aí presente na trilha sonora do Jack Brown. Só lembrando que o Tarantino, o Jack Brown é o terceiro filme que ele dirige, ele escreve e dirige, né? Roteirista e dirige. Antes ele já tinha feito como roteirista, né? Amor a Queima-Roupa, Assassinos por Natureza, o famoso Um Drink no Inferno também é roteiro dele. A gente tá tratando aqui no programa somente dos filmes que ele roteirizou e dirigiu. Então vamos aí ouvir Tennessee Stud na voz do Johnny Cash. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's paw. One of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Drifted on down into no man's land, across the river called the Rio Grande. Raced my horse with the Spaniard's foal till I got me a skin full of silver and gold. Me and the gambler, we couldn't agree. We got in a fight over Tennessee. I pulled our guns and he fell with a thud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her paw. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Voltamos aqui com Sessão das 6. A gente acabou de ouvir Tennessee Stud com Johnny Cash. Agora a gente vai pro filme mais famoso, talvez, do Tarantino, que é o dono dessa trilha que tá tocando ao fundo, esse assobiozinho, que é o Kill Bill. O Kill Bill tem o volume 1 e o volume 2. Ele originalmente tinha sido composto, o filme tinha pensado, havia sido pensado para um único filme, né? Mas ele, por conta das suas 4 horas de duração, foi dividido em 2 volumes. E pra quem não sabe, é um drama, na verdade um filme de ação, né? Mas é um filme dramático, de vingança, que faz uma homenagem a filmes de gênero, uns filmes antigos de gênero, como os de aqueles asiáticos de Kung Fu, filmes japoneses de samurai, western spaghetti, que são os westerns italianos, e filmes trash, filmes de anime, e faz também uma grande referência à música popular e à cultura pop, e alta violência também, deliberada, tem muita coisa no filme, muito sangue. Acho que esses são temas bem constantes na filmografia do Tarantino, realmente, né? É verdade, muito sangue e essas referências também, né? Bom, interessante, vou falar algumas curiosidades do volume 1. Por exemplo, é a ausência do Bill. O Bill mesmo a gente só vai conhecer no segundo filme, né? Nesse primeiro a gente só escuta a voz dele e vê parte das mãos e pernas dele em alguns flashbacks das personagens, né? E o nome verdadeiro da personagem da Uma Thurman, que é a Mamba Negra ou a Noiva, que é a Beatrix Kiddo, sempre que alguém fala Beatrix, o som do nome é encoberto por um bip. Então a gente só vai saber também o nome da personagem principal no segundo filme. E a gente vai ouvir então aqui do volume 1 do filme Kill Bill, a música Don't Let Me Be Misunderstood, pelo grupo franco-americano Santa Esmeralda. A música já tinha sido gravada por várias outras pessoas anteriormente, né, como a Nina Simone, o The Animals, e o Santa Esmeralda então gravou em 77, pegou o arranjo do The Animals, né, e fez uma música já com elementos flamenco e salsa, num ritmo mais disco, né, nessa versão que foi pro Kill Bill. Que inclusive é também uma música que foi trilha da novela Explode Coração, né? Fazendo nossa relação aqui. Fazendo também com programas de TV. Ficamos então com... Vamos ouvir Don't Let Me Be Misunderstood com Santa Esmeralda. Essa música vai também pro Luiz Henrique, que tá escutando a gente de São Paulo. Thank you. Voltamos então com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Don't Let Me Be Misunderstood. Estamos ouvindo ela ainda aqui baixinho. Essa música foi a trilha sonora do filme Kill Bill, volume 1. Vamos falar agora então do volume 2. No volume 2, a vingança continua, né? No primeiro volume, a Beatrix, ela se vinga das personagens Vernita Green e da Oren e Shi, né? E aí, no segundo, a vingança continua e ela vai atrás do Buddy e da Ellie Driver, quem não lembra, da enfermeira Ellie Driver. E aí também ela acaba no confronto final com o próprio Bill, né? São todos eles aí, membros do Esquadrão Mortal, a Esquadrão Assassino das Víboras Mortais, né? Que é um esquadrão assassino do qual ela fazia parte também. E é isso aí, a gente vai ouvir do filme Kill Bill, volume 2, a música Goodnight Moon, da banda de rock alternativo Chivalry. É uma banda formada em 99. E essa música que a gente vai ouvir aqui também já foi trilha do seriado Dawson's Creek. A gente tava fazendo aqui as nossas correlações aqui. Essa música também já foi, então, trilha do Dawson's Creek, pra quem se lembra. E essa música toca no filme, nos créditos finais, quando a Beatrix finalmente aparece no carro conversível e o elenco principal vai aparecendo nos créditos com aquela estética bem western, né? Com as fontes, com a tipografia western, que também faz parte desse filme. Esse, na verdade, é o segundo créditos finais do filme, pois ele tem 3 ou 4 créditos finais, cada um numa estética, assim. Vamos ouvir, então, Goodnight Moon com Chivalry, trilha sonora do Kill Bill, volume 2. Voltamos agora então com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir uma música tema do filme Kill Bill Volume 2, que é aí do Tarantino, né? Que é o tema hoje do programa de hoje. Vamos então pro último filme do Tarantino lançado aqui no Brasil, que é o filme Bastardos Inglórios, do ano passado, que é uma aventura fictícia no meio de eventos da Segunda Guerra Mundial. Pra quem não assistiu, eu aconselho a assistir, porque o filme é muito bom. E eu vou citar aqui uma frase de um dos atores do filme, que tentou descrever, né, o que ele achava do Bastardos Inglórios. Ele disse que o filme tem a tensão do Cães de Aluguel, o estilo do Pulp Fiction, a construção de personagens do Jack Brown, a adrenalina de A Prova de Morte, que é um outro filme Tarantino que a gente não falou aqui hoje, e a violência do Kill Bill, sendo sua obra-prima. E ele não é o único que acha que Bastardos Inglórios é a obra-prima do Tarantino. Realmente, esse filme deu o que falar aí no ano passado, né? E um dos destaques foi o ator Christopher Waltz, que é austríaco, né? Ele ganhou o Globo de Ouro como melhor ator e também o prêmio de melhor ator em Cannes no ano passado, no papel do Coronel Landa, que é realmente, assim, impagável. Na verdade, o prêmio dele do Globo de Ouro foi melhor ator coadjuvante, né? O que é esquisito, porque ele sempre, no filme, é um papel bem grande, né? É o personagem do Landa que une todas as partes da história, né? Aquela coisa também típica dos filmes do Tarantino, de passar coisas de um tempo picadas, pro outro, né? E histórias diferentes, que de repente você vê que todas elas fazem sentido estarem lá juntas no mesmo filme, né? E, bom, a gente já tocou aqui no Sessão das Seis uma das músicas que tá na trilha do Bastardos Inglórios, que é a música Putting Out Fire, do David Bowie. Que a música, ela também faz parte da trilha sonora do filme Cat People. E a gente tocou aqui no Sessão das Seis sobre cenas de sexo lá do filme Cat People, né? Inclusive, a música chama Cat People e tem um subtítulo Putting on Fire. E ela foi composta especialmente pro filme Cat People, que é o... Esqueci o nome do título em português, gente. Panteras, alguma coisa. Eu também não lembro o nome do filme. Bom, mas aqui, como o Tarantino acaba usando também, então, trilhas de outros filmes, né, pra montar a trilha sonora do Bastardos Inglórios, mas esse filme tem uma peculiaridade. É, que ele não traz na trilha sonora final, no CD lá comercializado, os diálogos do filme. É o primeiro dele que já não tem mais isso, né, que era uma coisa bastante legal. E a música... espero que volte no próximo filme dele. Espero que não tenha mudado pra sempre. Então, do Kill Bill tem uns diálogos muito legais, assim, né? Do Pulp Fiction também. Que várias pessoas, inclusive no YouTube, fazem paródias, assim, filmam, né, o próprio rosto e falam, fazem a fala, né, dessas. De algumas cenas. De algumas cenas, né? Eu encontrei isso no YouTube. E a música aí do Bastardos que a gente vai ouvir é a Slaughter, que é o tema do personagem Hugo Stiglitz. Isso, que é um dos bastardos do grupo, né? A música é tocada pelo Billy Preston, que era um colaborador constante aí dos Beatles e depois passou colaborador também dos Rolling Stones e do Red Hot Chili Peppers. A gente vai ouvir Slaughter, do Billy Preston, uma música do Bastardos Inglórios. Down. Isso aí, pessoal, a gente tá ouvindo aí Slaughter, do Billy Preston, trilha sonora do filme Bastardos Inglórios, aqui no Sessão das Seis, com a temática de filmes do diretor Quentin Tarantino. E agora a gente vai passar, então, pra Sessão Brasil. Hoje a gente teve uma colaboração especial no roteiro de hoje, que é o Eduardo Barbosa, nosso mais novo colaborador em roteiros aqui no programa Sessão das Seis. Do tá ouvindo a gente lá em São Paulo, queria mandar um beijo pra ele, pro Roger, pro Cláudio e pra Marília, lá de São Paulo, que estão ouvindo a gente agora. E, bom, então vamos falar da Sessão Brasil, né? E pra quem duvidou que a gente ia conseguir fazer uma Sessão Brasil relacionando com o tema de hoje, do Tarantino, a gente deu um jeitinho aqui e conseguiu achar uma ligação, então, com os filmes do Tarantino, né? Esse, no caso, a nossa ligação foi com um curta que foi exibido no Festival do Rio em 2006. Ele se chama Tarantino's Mind. É um curta que traz uma conversa entre o Selton Mello e o seu Jorge. Lembra um pouco aquele filme do Jim Jarmusch sobre café e cigarros, né? Só que no Brasil é com chopp e batata frita. E nesse curta, o Selton Mello conversa então com um amigo dele, aí, o seu Jorge, sobre o código Tarantino que ele teria descoberto, que são teses que conectam todos os personagens, situações dos filmes do Tarantino. Pra quem não conhece esse curta, pode conferir no YouTube, só colocar lá Tarantino's Mind, vai achar esse curta. Também queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro Cobra, que tá ouvindo a gente, falando com a gente no MSN, que ele também tinha comentado sobre esse curta. Tá aí, então vamos falar agora do Tarantino's Mind, aqui no Sessão Brasil. Bom, então vamos pegar o embalo do Tarantino's Mind, que tem roteiro e direção assinado pelo coletivo Carioca 300ml. Vamos tocar então uma canção do Seu Jorge, que é um dos atores do filme. A música, ela não escapa também da temática do programa. O Seu Jorge vai tocar Starman, que é uma música do David Bowie, que faz parte da trilha sonora de um filme de um outro diretor, que é o Wes Anderson, que é A Vida Aquática de Steve Zissou. Vamos ouvir então Starman, uma versão do Seu Jorge para a música do David Bowie. Extra Charlie, take 3. Isso aí, estamos ouvindo então o Seu Jorge na Sessão Brasil, aqui no programa Sessão das Seis. Bom, vamos então com a nossa agenda, como sempre, finalizando o programa. Bom, começando então com o Sesc, o filme em cartaz esse final de semana é o grupo Baader-Meinhof. É um filme, então, alemão, que está em cartaz no Sesc, no sábado e domingo, às 18 horas, como sempre, lá no Sesc, em São Carlos. Bom, no Cine Iguatemi a gente tem Alvin e os Esquilos 2, Avatar, A Princesa e o Sapo, Sherlock Holmes e o filme Encontro de Casais. Queria lembrar, antes de Maurício falar do Cine São Carlos, que os cineclubes da cidade estão todos de férias. O cineclube Cine Fiscar, o da Arquitetura, Cine São Roque, Cine Canales, estão todos de férias, voltando provavelmente no começo de março. Isso mesmo. E no Cine São Carlos, várias opções de filmes, né? Tem A Princesa e o Sapo, O Solista, Avatar e Lula, o Filho do Brasil, né? E agora a gente, dos filmes da semana, a gente vai ouvir uma música de um desses filmes, né? A gente escolheu aí A Princesa e o Sapo, porque tem uma coisa bastante legal nesse filme, que é o primeiro filme da Disney com uma princesa negra, né? E também a Disney voltando aos filmes 2D mais clássicos, como era antigamente. E de princesa, assim, né? De princesa e tudo mais, né? E mantendo aí o Randy Newman, que é o compositor da música que a gente vai ouvir. Na verdade, ele assina toda a trilha sonora e o New York, uma única música, o rapper, né? E essa música que a gente vai ouvir chama Down in New Orleans. É composta aí, música e letra do Randy Newman, e ela é cantada por Dr. John. É isso aí, a gente vai ouvir essa música. Voltamos com a sessão das seis para encerrar o programa. A gente ouviu agora a música Down in New Orleans, do Randy Newman, mas cantada aí por Dr. John, que é um personagem, na verdade. Não do filme, é um rapaz lá. Do filme A Princesa. Qualquer. Do filme A Princesa e o Sapo, que é um novo filme 2D da Disney. E que tem a trilha do filme inteira soul. Tem uma pegada soul, assim, na trilha sonora. Era só isso que eu ia falar desse filme. É mais descolado, né, do que o tradicional. Não é aquela coisa brilhante, assim, tipo, encantada, essas coisas. Certo. Bom, então a gente finaliza agora. Então, a sessão das seis de hoje foi com o tema de filmes do Quentin Tarantino, diretor de filmes norte-americano. Pra quem não conhecia, hoje conheceu um pouco, né, sobre as trilhas sonoras dele. Pode pesquisar aí na internet, tem bastante coisa sobre as trilhas dele. Acho que eu recomendo vivamente. São ótimos CDs com músicas, diálogos. E os filmes também, fica aí a dica pra quem quiser curtir. E repetindo também os nossos contatos, para quem quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, e também o nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. Isso aí, esse programa ele é feito pela Ana Kiel, que não está aqui hoje. Um beijo para ela, está na praia curtindo o sol. Gabriela Nogueira, ou não, né? Está aqui. Laura Teixeira, eu e o Thiago Irgolino, que não está aqui, está lá em Jundiaí. Provavelmente ouvindo a gente. E um beijo também para todos os nossos telespectadores. Isso, ou melhor, nossos ouvintes, já que ninguém está nos vendo nesse momento. Queria mandar então um beijo para nossos ouvintes assíduos, o Jonas, a Mariana, que foi nosso ouvinte de hoje, oficial, né, ouvinte oficial, o Dudu. Queria mandar também um beijo pro Nando e pro Felipe, que também estão ouvindo aí a gente hoje. Eu também queria mandar aí um beijo para Roberta, de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje. Está escutando a gente, junto com o Luiz também. Né, um abraço. Da galera lá de São Paulo, o Du, o Roger, o pessoal que a gente já falou aqui, o Cláudio, a Marília, que estão ouvindo a gente. Um abraço para todos os nossos ouvintes, o Cobra também falou com a gente no MSN. Então, e continuem ouvindo a gente toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Fiscal. Então até semana que vem, galera. Fiquem agora com a Hora do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. E vão ao cinema e escutem diferente.